reggae, ela me mama sem usar as mãos. Vai com calma, eu quero aproveitar a sua dedicação. Ela pede pra gravar, acho melhor não. A maldade habita nessa tua intenção. Me perdoe por acreditar que a vida é o momento. E agora eu quero aproveitar cada segundo dele. Na real é isso mesmo e eu não devo um argumento. Eu que toco a música que vai tocar no meu enterro. Eu botei a mão no bolso e não achei a casinha. Vamos nessa, quem não arrisca não petisca. Eu não quero ter um filho na carreira do casuido. O mundo não para, eu quero puta na minha pica. Uma coisa meio dia, mas também amo dinheiro. Maconha da boa faz eu me sentir inteiro. Na quebrada, manos querem não estar quebrados. Ao contrário do playboy, eu sempre tô ligeiro.